táxi em frente, ingresso na Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 186, ajuste 10 no 6. Índia, ponto de espera 186, 10 no 6, boa noite. Boa noite. Lufthansa 3894, após a aeronave da Gol, gate é o 11, autorizado a ingressar no pátio. Autorizado ingresso após o Gol, gate 11, 3894. Estela 17, pouso autorizado, vento 140 graus, vento 9, na Kek Juliet. É, de olho. Solo Salvador, boa noite, um azul aqui, o Papa Romeo Alpha X-Ray Bravo no pátio 3. X-Ray Bravo no pátio 3, prossiga. Coordenamos com a Impero, já está ciente, né? Gostaria de solicitar aí um acionamento do motor em marcha lenta. Ok, reporte no término, Alfa X-Ray Bravo. Reportará. 3603, transfere 180 ao 150. Boa noite, 3603, identifique, chega da Mari, desça para 2000, ajuste 90 no meio, está autorizado a finalidade. 2000, 10 no meio, autorizado em dentro, sempre da 3603. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 601, não posso ter pronto. Uno 601, autorizado, ingresso decolagem pista 10, vento 140 graus, com meia dúvida, né? Gente, ali ainda cola para 10, gol no 601. No solo, os 2-3, pátio 1. Bahia, táxi aéreo, 180 autorizado, chame pista livre, Mike Axelete. O táxi pra uma cargo na mesa aeronau. Decolagem autorizada, 130 com 8. Decolado aos 25, contando 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Bono 601, da El Cruzar 1800. Boa noite, Bono 601, contato radar, vou para o 360, autorizado Leda. 360, Leda, Bono 601. 18897, chame Recife, 1251 e alternado 13325. 1251, 13325, obrigado, bom trabalho. Até 3897. Boa noite, boa semana. Na matrícula, Papa Tango, Eco Zulu, November. Ok, chame a torre em 18-6 para o táxi, Eco Zulu, November. November, autorizado acionamento, táxi, chame o ingresso no 7. O equipamento está bastante baixo a transmissão, ok? Está livre o táxi, se chama o Telegrass no 7 para seguir a tua galera, está? Se chame táxi. Autorizado a chamada táxi, com o número 1567. Meia 259 na ponte 10, pushback acionamento. Né, 6259, o portão no zero. Aguarde só um instante, tem um 09 da Gol aí que tá puxando a sua direita. É, vamos aguardar o posicionamento da aeronave e vamos analisar se dá pra você realizar o pushback, ok? Aguarde um instante. Aqui, tô na sequência. 320 Recife, tá de falha no final, 601. frequência livre, tenha uma boa noite. Salvador, voo 1776, passar para a Bosch, a sua escuta cruzando 190. Boa noite, Gol 1776, identifique, deixa para 2.000 pés, ajuste no 096, está autorizado a final do procedimento, é o número 2. 2.000 pés, final do procedimento, rodará estabilizado, no perfil, voo 1776, boa noite. 567 para o táxi, 155 a bordo, 4 horas e 10, São Pedro, Campinas. Gente, Gol 1567, está autorizado o táxi pelo Pátio Índia. Ponto de espera da 10, chama a torre 186, o ajuste é 10 no 6, Gol 1567. 10 no 6, Pátio Índia 10, para e sequência 118, no 6, Gol 1567. Oxenai 6259, autorizado para o Chivec no gate 10 e reposto táxi. Fique atento apenas a aeronave da Gol que já iniciou o táxi. Oxenai 6259. Tá ciente, vá livre para o Chivec chamar a táxi. Salve Salvador, o azul Alpha X-Ray Bravo Pátio 3 terminou o giro do motor no pátio. Gente, boa noite. Boa noite, obrigado. Salvador, Gol 1567, ponto de espera 10, pronto. 567, linha da conta 10, 140 graus, ponto 9, 567. A linha da cola 10, Gol 1567. Campo 3603, completa a aproximação, chame a torre 1186, tamo posto. 1186, gratuito. Estão 3603, passou o dia 100 estabilizado. Estão 3603, checa o trem, está 140 graus, com 612 de 9, atingindo 1016. Alfa do pouso, está 3603, baixa para lá. 3 a aguarde só um instante, temos um Airbus da Oceané que vai iniciar o táxi e vai contornar o pátio. Aguarde a autorização. Aguarde. 7, Cláudio 35, controle 1208, verdade? 208, tem um bom recesso mesmo. Boa. Mia. Nós temos 4 horas e 15 alternando o galeão. Gente, o Oceané 6259 autorizado táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre. É, 18-6, o ajuste 10 no meio, boa viagem. Oceané 6259. Pátio Índia, e aí ponto de espera 18-6. Muito obrigado, bom serviço. Temos um A318 da Oceané taxiando pelo pátio. Assim que o mesmo liberar o pátio na Taxi Índia, coordene com a equipe de solo e está autorizado o seu pushback, chamando o táxi posteriormente, 1273. Possível, após a passagem da aeronave, coordena com o solo, com o pushback, acionamento, chamada para o táxi. Código 1884, identifique, chegada a Mari, desça para 2000 pés, o ajuste 10106, informe estabilizado na final ILS. Gente, desce para 2000106, temos a terra, autorizada, chegada a Mari, 1884. 1-2, para pushback finalmente. Mantenha posição, aguarde gol 1940. Também temos tráfego à retaguarda. Certo, gol. Ok, o 940 agora. 1567, super restrito para nível 340. Restrito 340, gol 1567. Eu me chamo agora Recife, frequência 1260 e alternado 1288, tamo bom. 260, 288, boa. 1567. Salvador, 1-2-3-4-1-4-7 a bordo, 3 horas e 17 de autonomia, alterna Campinas. Gente, gol 1-2-7-3 autorizado, táxi à direita e no ponto de espera, 1-0, chame a torre, 18-6, ajuste 1-0-1-6. 1-0-1-6, ajuste autorizado, táxi, ponte 1-7-8-6 com a torre, 1-2-7-3. O voo no 940, assim que o Boeing da companhia deixar o pátio, na Taxi Índia, está autorizado o seu pushback e posterior o táxi. Coordene com a equipe de solo. Ok, autorizado o pushback, acionador, chamando para táxi, o voo no 940, coordenação. Espera, pronto, gol no 273. Obrigado, 410, 70 com 62. A linha é colada, pista 10273. Localizador, voo 1776. Voo 1776, completa aproximação e chame a torre 18-6, tamo no posto. Ok, 18-6, até já. Confirma a frequência para o 1273? Frequência de 20, 18, verdade. Não consegui entender, 1273. Está ininteligível a sua transição. 120, decimal 8, 1-0, decimal 8. 1-208, obrigado, boa noite, gol. Gol no 273. Então eu vou 1776, estabilizado. E aliás, passando a estrada embaixo para o lado. Chega o trânsito de acidente para o lado, 140 graus, com 62 metros. Acha, cabrão. 1776. Zero, autorizado, Fred Lindas. 360 da presente, Leda, confirme com 273? Afirmo. 273. Boa noite, meu papai Romeu, Romeu Fox. Firma matrícula? Papai Romeu, Romeu Fox, firma 45 BPA, tá com acionamento. É, Rio de manutenção, centro, estação de potência, comandante. Ok, chame a torre em 118.6, o Romeu Fox Lima, para o teste. 118.6. Solo Salvador, Golo 940, pronto para táxi, PLB 131, Alperna Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. Meu Fox 7 Lima, você? É no Pátio 5 da EBTA, solicitando acionamento para Rio de manutenção, sem aplicação de potência. Gente, chame no terno. Está no terno, comandante. Boa noite. Quantos anos? Correto. Pronto no ponto espera da 10. O 940 mesmo, até que mandar isso. Alinhado, Matheus. 6259, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 3325. 251 alternado 3325, obrigado. No solo 48, direita, liberando via Foxtrot 129. Foxtrot, solo 219, eu vou na 77, obrigado, boa noite. Boa noite. 1940, decolagem autorizada por 10, 140 graus, 129. Tá autorizado a decolagem, vou no 940, dando 10. Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette, gate 3, no 77, obrigado. Tá checando o motor, mas tá dando potência aí no, em frente ao pátio da Baeté, confirma? O centro está acionado. Tá ok, em idle, então sente o meu terno, é isso que foi o que está ativo. Chama agora Recife, 1251 e alternado 1-3325, como voo. 7-1251, 1-3325, bom, 1-2-7-3, boa noite, obrigado. 940, é para 50, controle 1-2-0, 8, boa tarde. 3-0-8, mais 0.